72, o 96, PUB 1975, autonomia 3 horas e 15, alternação Gonçalo. Cifra 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Cifra 1260, 1288, Oscar, do SPI, bom pra Magistrante. Vovô. São Gonçalo do Amarante, destaque autorizado direito via Índia, ponto espera 1-0. Mantenha a posição, enxame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro no 0-1-9, boa viagem. Muito obrigada, 295, torre no ponto de espera, 3-2, 1-9. Bom dia, boa tarde, boa noite, 25, passa o 240 para o 1-0. Pegou no 25, acione a identificação, desta vez chegada a Bons para 2.000 pés, o QNH 1-0-1-9. E a Bons, 2.000 pés, 1019, bom 3 autorizado, Romeu Gonçalves. Obrigado, Romeu Gonçalves. Saiu o Sente o Tango de Abrava, sendo código 0111, confirmando o destino é Salvador ou Henri Mar? Puta. Da posição rotatória e atenta possíveis tráfego no Serra Índia com Índia, o Tango de Abrava. Efetuando um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Houve desvio após voo elefa, gol 1867. Após desvio, voo elefa, 1867. Voo elefa já, 1867. Senta. Salvador, 3216, ponto espera 1-0, pronto. Tá 3216, linha e mantenho no 0. A linha e mantém fixa no 0, tá 9976, solo 07, livre à direita, chance só 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Boa tarde, Sideral 9976. Boa tarde, Sideral 9976, táxi direita alfa, após quilo, pátio 3, remota 07. Alfa Kilo Pote 307, a remota, Sideral 9973. A 3216, linha decola da 1-0, vento 170 graus, cono 5 lá. A linha E decola, pitou no 0, da 3216. Sua autonomia, copiei, por gentileza. 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 50 minutos, copiado. Azul 4089, táxi autorizado, via Pátio e Índia. No ponto de espera, mantenha a posição, chame torre. 1-1-8, decimal 9-5, ajude ao título 0-1-9. Boa viagem. 319, Pátio Índia. Estou com a espera, chama 2895, bom trabalho, essa parceira de nós. Decolada ao 09, controle 120, destino 8, bom voo. 2018, 3216, obrigado. Clube, Salvador, 3216. 3216, contato radar na decolagem. Vigilância, via Cid Momo, 370 unido. Vigilância, saída Salvador, Azul 4089, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4089, a linha decola da 10, vento 190 graus, como 49. A linha decola da 10, Azul 4089. Gol 1867, chama centro, Recife 126.0, alterne 128.8. Recife agora 260.288, no 867, obrigado, até mais tarde. É. 1255, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, mas estabilizado. Uma possibilidade de completar o uísque, a gente voa agora no 367, que é a próxima fila, ali. Afirmativo, desça para 4.000 pés e autorizado. Final ILS Whisky, voo no 255. 4.000, ILS autorizado, obrigado. Chame Torre, 1.895 para o cruzamento até a Baité, Romeu Covid. Autorizado, na Quebec, eu estou presente no programa, diretamente, boa tarde. Boa tarde. Decolada 113, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Uma formação próxima a RMA, Tango de Abravo. Contando em Salvador, 04089. Azul 4089, contato radar, sua via, saída da AEL, nível 340. Via para 340, Azul 4089. Controle bom 25. Passando, tem uma indicação de um tráfego na posição 12 horas, 8 milhas aproximadamente, sem altitude, você pode confirmar? Controle 255, tráfego conhecido aproximadamente nesse setor, é um helicóptero Robson 44 a 500 pés, o voo no 255. Ok, deve ser, então obrigado. Segundo dia, Bairro confirmando, é está a 500 pés ou 1000 pés? Está a 500 pés, está quebrado. Enter. Salvador, Janeiro 141, acione a identificação para siga via. Chegada Golf para 4000 pés, o QNH 1019. Cadê a parte livrando? Salvador, bom dia, 2230, Passaredo. Passaredo 2230, Conquista 80, formação novembro, ajuste ativo 09, pronto para 4. Gente da novembro, 30. O nome, chama o centro Recife. Em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 4, 5, 2, 8, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 6. Milhas, após curva pela direita, preciso subir da arbor, elefa. Controle, frequência 120, decimal 8, torre 118, decimal 9, 5. Transponder 5532. Ok, nível 180 para conquista autorizada, elefa ou glória. É a rota, é decol 10 após 3 milhas, curva direita na árvore, elefa, é a saída 208 controle, 1895 14, 5532 é transponder, 2230. Foi 2230, cotejamento correto é ponte ponto para o puxa tronamento. Acusarei. Vamos de Bravo, controle. Gente, estamos indo de Bravo na Terra no setor, em nenhum momento recebeu um contato radar. Autorizado, frequência livre, a Torre Salvador ciente do teu tráfego. Última aeronave? Tango de Abravo Salvador, chuva moderada e visual nos mínimos. Tango de Abravo. Azul 4089, chama o centro Recife em 125 decimal 1, Alter 133 decimal 25. 251-3325, Azul 4089, boa. Boa. ILS, gol 1255. 1255, pista molhada, chama a Torre Salvador e 1895 e chuva madeira. 1895, gol 1255. Torre Salvador, boa tarde, gol 1255. Boa tarde, Gol 1255, campo à vista? Ainda negativo, vou estar uma mina e meia do 372. Gente, reparte avistando. Ok, como é que tá a condição do aeroporto? E tivemos uma chuva moderada aqui, mas já passou. Pista molhada, sem chuva. Tá ótimo, obrigado, informaria avistando. Agora visual com o aeroporto gol, e a pista gol 255 no 372. Alguém me avistou? Afirmativo, visual aqui no 372. Livre repouso na 10, pista molhada, vento 170 graus, como 5 nós, altímetro 10 no mar. Livre repouso, ao gol no 255, é só confirmando o vento, por gentileza? 170 graus com 1,6 de nós. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde. 03805, informação novembro. Três, Ponto 05 novena, confere ajuste no 019, ponto qual é? 019, só um minutinho, por favor, senhor. Conhecido no setor. Confirme? Autorizador, meu país, não há tráfego conhecido no setor. Informo que não há mais chuva no campo, pista molhada. Chaneamento no 411. Ah, sim, autorizador 2000, tem que dar condições no 411. Posso pirar aí, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolando pista no zero, mantenha a reta de decolagem para cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El, Leda, pós Leda, posição Motiva. Controle 1, 2, 0, decimal 8, 2, 1, no 8, decimal 9, 5, transponder 5, 5, 3, 4. 3805, autorizado para o Guarulhos, nível 340. Aerovia Perzulu 10 Piraí, após conforme plano, decola a pista 10, mantendo reta até 2000 pés ou 3 milhas, curvando à direita, subida da El, Leda, após Leda, Mótima, com o controle 1208, torre 11895 e o transponder 5534. 5534, portão 06, chame quanto os caras estão dentro. Chama lá. Legal. 255, táxi autorizado, próximo esquerdo, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1255. Ano 5, adicione a identificação, foi para o Editox para interceptar a chegada da MAN, desça para 4000 pés, o QNH 1019. Ok, 4000, autorizado final e aliança X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final e Chaneamento no 41, pista molhada, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, 6141. Controle 6320, de esquerda para estado. autorizado após desvio Duna, o Xanama 320. Após Duna, o Xanama 320. Ó, é o patrão. Seguinte, livre pouso na 10, vento 170 graus, com 12 de nós, altímetro 1019. 7, livre pouso 10, 61 no quadro. 315, copiou também, obrigado. Paraná na escuta do controle, a torre informa agora a pista úmida, já não está mais molhada. Bateu, obrigado. Informação November, boa tarde. Todas as três zonas são de identificação. Foi proa de Itabe para interceptar a chegada a Mário. Que legal no 019, reporte no ponto de ADC. Voando Itabe 1019, reporte na área de ADC. No patrono, solo aos 3-1, livre à direita, chame só 1, 2-1, decima 1. À direita, 2-1, 1-6-1, no patrono. Patrono, livrou. Radar, 5-2 milhas, sudeste do VR de Salvador, autorizado o cruzamento da terminal. Passar das 329 autorizado voar direto Conde. Confirmando que passar das 329 autorizado voar direto Conde. Portão 06, autorizado para o chefe de equipamento, chame o táxi. Autorizado para o chefe de equipamento, chamará para o táxi, 3805. Recido, passaria 2231. Uno zero dois dois três zero. W2LF, 6320. 6320, chama a torre Salvador em 1 na 8, decimal 95. 295, 6320, obrigado. Torre, muito boa tarde, Jornal 6320. Vai passar o externo, baixar de checado. Boa tarde, Chinoy 6320, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus, como 3-9, altímetro no 0-9. 1-0-9, livre pouso na 1-0, 6320. Foi 771 no controle? Olá, Salvador, muito boa tarde. 2771, passou o coral. 2771, está em contato radar, já na terminal Salvador. Vou improditar para interceptar a chegada a Mário, QNH1019, aporte no ponto ideal de descida. Está aproximando já do ponto ideal, vai voar ITAP da presente e reportar. Deus de Serra, Manati. Bom, Manati, mando mil pés pelo litoral. Corredor Axé, controle 120.8, torre 118.95. Transpondo é 012, hotel de Lexer. Desça para nível de voo 050 via chegada Mário. Região 44, número 4, na aproximação, mantém o perfil. A 1 minuto do ponto ideal, azul 2771. 2771, autorizado nível de voo 060. 060, 2771. Passaria do 2231, desse mantenha o 050. 050, passageiro. 320, táxi autorizado, via Alfa. Reporte antes da Juliette, portão previsto 05. Alfa antes da Juliette, visto é o 05. Azul 2771, voa na Prode Duna, desça para 4.000 pés, ajustando 019, mantendo high speed. Vai manter high speed, ajustar 10019, baixar 4.000 na proa de Duna, azul 2771. Guardião 05, toma radial e a distância que se encontra de Salvador. 205 na escuta? Na escuta. Devido ao cruzamento de um tráfego no nível 90, após a decolagem, no perfil da subida está restrito ao nível 080 até 20 milhas, afastado de Salvador. Positivo, no perfil da subida é restrito ao nível 080 até 20 milhas, afastado de Salvador, até 3205. Correto, transferência 2895, boa viagem. 2895, obrigado. Sou Salvador, boa tarde, Altã 3805, ponto de espera 10, pronto. Altã 3805, livre da colagem 10, vento sul 17 nós. Autorizado de colagem, pista 10, Altã 3805. Do 2231, informe tráfego 2 horas, 1-2 milhas, rumo nordeste, passando 1-3-0 em descida, 1-ATR-72, vai segui-lo na aproximação. Seguinte, 2231. Azul 2771, informe tráfego sua posição de 9 horas, 1-1 milhas, rumo nordeste, passando 1-0-0 em descida para 1-0-5-0, 1-ATR-72, vai ultrapassar na aproximação. Paciência, Azul 2771. Passaria no 223, não tem condições de tratar de vir pela esquerda. Agora. Vai ganhar 63, de veículo agora. 045. É para 045, passaria no 2231. Controle Salvador, 3805, passando 1700. Eita da El. O Azul 2771 fará pequenos desvios antes de prosseguir na Prodituno, ok? É bem pequeno. 2771, qual é a proa do desvio? Vou utilizar Pro 90 momentaneamente, 5 milhas no máximo, eu estou retornando na Prodituno, ok? 2771, ciente, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Para 2000 no 09, Proa 90. Na 3805. Prossiga passando 2707. 3805, contato radar, suba restrito nível de voo 080, via saída da El. Via da El mantendo o 80, 3805, aguardando a possibilidade de voar para o de Leda. 3805, autorizado Leda. Quando o Leda está presente, grato, mantendo 80. 3144, reduz a 2109. Paredo 2231, desça para 3000 pés, ajuste no 019, reduza 1809. 3009, reduzindo 1809. Padrão 05, frequência livre para pouso. Serra, livre táxi, chame na Oscar. T205, informe tráfego da sua posição de 1h, 1-1 milhas, rumo oposto, mantendo 090, 1-eco 1-1-0, mantenha o nível 080 na subida. T380, ciente do tráfego, 3805. Área 2329, informe o tráfego 1h, 9 milhas, rumo oposto, passando o nível 070, subida para o 080, 1-2320. Sereno 2231, reporta a término de desvio. Negativo, Sereno 2231, vai reportar quando eu tenho sinal tráfego. Decolagem no 7, o hotel Gilete Serra. O vento é sul, 180 graus, 149. Controle Salvador, boa, dia, boa 2008. Voo 2008, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, proa de Mário para interceptar via chegada Mário. Ok, proa de Mário, deixa para o 050, voo 2008. Localizador, o azul 2771. Voo 2771, no completo final, chama a torre 118, decimal 95. 1895 com a torre, graças. Areza 2231. Após desvios, voa proa de Duna, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Após desvios, Duna, passareta, reportar estabilizado. Salvador, boa tarde, alô, boa tarde, Delta Fox. Batango, Eco, Delta Fox, prossiga. Está na regressa de Siri, senhora, batendo 1.510, o meu está passando o caso aí da Ilha da Bahia. Batango, Eco, Delta Fox, confirme o tipo de equipamento, código alocado, pessoas a bordo. Já livrou o tráfego, tá? 3805. 3805, autorizado 340. 340, 3805, obrigado. Papa Alfa 31, tá com 03 a bordo, tá alocado 0130. Cliente, Eco Delta Fox, mantém os corredores, reporta no através de Paripe, 1.510, ajuste Salvador no 019. 19 é o ajuste, reportar no através de Paripe, Eco Delta Fox. Papa Romeu, até Juliette Serra, 1.010, direto para Manati, reporta, livrando o CTR. Reportará, até o Juliette Serra. Controle Salvador 3805. 3805, prossiga. Possibilidade de voar, monte, vá. Certo, coordenação. Guardando. Fala, Salvador. 305, prossiga, já. Dará passagem ao ATR da passareta, pode ingresso via Juliette, portão 06. Alternativa, você vai o passareto, você virar a porta, 06, passaria 2230, autorizar o ataque até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste altímetro na 09. 19, Pátio 1, Índia, 1895, obrigado, 2230, tá liberado táxi. 3144, ciente, reporta a proa do... desvio, mantenha o 040, se necessário vai fazer órbita em dona. Sim, está descendo a 4000, com o desvio à direita, está descendo a 44. Na proa de dona, passaria do 2231, descendo para 2000. 2231, mantenha 3000 pés, informa o tráfego, sua posição de 3 horas 4 milhas, como o nordeste, mantendo no 1500 pés. Seguindo para pouso, azul 2771. Azul 2771, livre pouso. 10, vento sul, 15 nós. Sul com 15, azul 2771. A Romeu, hotel Romeu Golf, na RMA, prossiga. 2805, voa para o base. 3805, voando proa de Pubame. Obrigado. Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo, vai se passar quantas milhas, se eu puder? Três autorizado de LS, foi responsabilizado. Três 1044, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9, autorizado e LS X-Ray responsabilizado. 2000 pés, 1019 LS X-Ray, tá? 3144. Certo. Aguarde cópia, Papa Tango Romeu, Charlie X-Ray. Só confirma o destino? Autorizado, passa a rede 2231. Rede 2231, completa a final ILS, chama a torre 1 no 8.95. 3805, chama o centro Recife, frequência 1.25.1, alterna 1.3325. 2531, 3325, até 3805, obrigado. Controle, voo 2008, fazendo picante de rio à esquerda, 10 graus, por 190 minutos, 190 minutos. Voo 2008, ciente de desvio. Passaredo 2230, livre decolagem, 10, vento é sul, com 14 nós. Ok, livre a decolagem 2230. Uma formação entre TAP e Duna. Autorizado está presente, 2008. Vai direto Duna, ou 2008. 7 approach control, good to have turn now as 4116, descend to 150. 4116, call the island, descend to 050 via Mari arrival. 050, Miami Arrival, 4116. Entra na mesa aí, pega o Delta Fox. O Delta Fox reporta rotatório. Para a rotatória, é o Delta Fox. Passaredo 2230, decolado 52, chame o controle, Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, 2230. Passaredo 2231, livre pouso no 0, vento é sul, 14 nós, pista úmida. Vento, livre pouso, passaredo 2230. Zero decolado nesse momento de Salvador, na sua escuta. Passaredo 2230, contato radar, você mantém nível de voo 180, saída Arbor. Ok, Arbor, pro 180, 2230. Desova 17, o aeroleto da Fox. Delta Fox chama a torre 1-895. 1-895. Salvador, Papa Tango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, está autorizado final 17. Ciência final 17, Eco Delta Fox. Autorizado X-Ray 190, voo 2008. 3144, chama a torre 1-8-95. 295, tá, 3144. Acionamento a critério, o Papatango Romeu Salex, você está confirmando o nível solicitado para esse pó? Sente visualização, segundo cópia, estamos encontrando contato com o centro para agilizar o máximo possível. Está posto simultâneo com um A320 aí da TAM, está na final do 1-0, ok? Ok, iniciando para a esquerda. Obrigado pela foto. Ninguém chamou o solo. 1256 da Gol. 1256, aguarde cota número 2. Aguarde. Boa tarde, é o 1964, tem informação no Vender. 1964, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050 via chegada Mari. Via chegada Mari para o 050, voo 1964. É 190 graus. Com 18 nós, variando até 22 nós, ok? Ok, sim, sim, foto. O passarelo 2231 no solo 54, libere a direita, 121 no decimal 1 no solo. 21 no rola, grato no serviço. Passarela 2231, autorizando táxi via Alfa, passeio Juliette, remoto no 2 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remoto no 2, seu pouso. Em livre pouso no 0, vento é sul, 180 graus, com 1612 nós, variando até 22 nós, 22 nós. Em livre pouso no 0. Livre pouso no 0, tá 3144. Então, meu Golf, livre acionar e reporte para decolagem. Já está pronto para decolagem. Tem um tráfego na vertical da Enrimar, aguarde só um instante. Aguardar, meu Golf. Passaredo 2230, voa direto Elefa. Elefa direto 2230, obrigado. Voo no 164, aciona a identificação, desça para nível de voo 060 via chegada Mari. Via Mari 060, no 164. Patango Romeu Charlie X-Ray, autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra November, Índia Oscar, plano visual 055, decola da pista na 7, curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 055, transponder 5002, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 8. Papatango, meu Charlie X-Ray, confirme qual PLB e o pátio se encontra. Corre agora em 118 decimal 95 para táxi e decolagem, ajuste altímetro no 09. Bravo, Serra Golf, já fez o 1-0, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, transponder 5571, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Olá, Salvador, 6315, informação novembro, 360, Guarulhos. Quero cotejar aí, velho. Autorizado 370, presumo Zipar, Puca, Zipar, decola curva esquerda, aliás, o voo. Pelo 256, confirme o nível solicitado, transponde e saída. Autorizado, 370, transponde e 5571. 370, nível autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, 5571 no transponder, Puca, Jamos e para a saída, coteje. 370, Puca, Jamos e para, 5571, gol 205. Pelo 256, cotejamento correto, chame pronto na posição 04. A prova de pé na cidade. Número 256, autorizado, chame táxi. Autorizado, 256. Paulo Salvador, chame 6315 para Guarulhos, informação novembro. Chame 6315, informação novembro, confere. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeu. Z3110, Papa Alfa Índia, DCP Umbade. Liga de voo 360. Segola de chama 0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5004, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Conflito na aproximação. Tá, comprou a norte até o negócio. Então, Mote 1208, 5 5004, Peru Whisky 10, Piraí, combate. Peru 44, 63, 15, está no 1. Chama 6315, a rota é o Peru 10, Papa Alfa Índia, DCT, combate. Afirmativa, Peru 10, Papa Alfa Índia, combate. Chama 6315, cotejamento correto, chame pronto na posição 01. Curva aí 040 para evitar. Estou no 964, autorizado. Claro. Se a linha manter 17, tráfego Boeing da Gol já passou externo, aguarde apenas passagem do tráfego, só iniciar a decolagem. Aeroport established, 4116. Controle, gol 1964. 64, prossiga. Nós temos diversas formações a partir da posição Mari até Itap. Seria possível um desvio esquerdo na proa 050 ou até mesmo Itap? 64, autorizado desvio. Livre, graças. Se aproximar da Juliette, eu estou na 3144. Golf ciente, escutando o controle. Está permanente, Golf. Posição, tá 3144. Ok, nota 3144. Motor 1256 para táxi, 127-1225, João Pessoa. 1256, informo que está restrito ao nível 080 até 20 milhas de Salvador. Sim, restrito 080, 20 milhas de Salvador. Autoriza táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro 10018. Via Índia, milha 18.95. São 3144, autorizado ingresso via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, eu estou na 3144. Establish on ILS runway 104116. 116, complete ILS final, contact Salvador Tower 118.95. 1895, thank you so long. Voo no 964, desça para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilidade. Positivo, 2019, portal estabilizado. Voo no 164, inicia a redução para 2109. 2109, no 164. Alfa, reporta na Juliette, 2008. Alexei decolado aos 03, ingresse no corredor forte e reporte na perna contra o vento da 10.